Quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Manuel dos Reis Machado nasceu na velha Bahia, espalhando pelo mundo a sua filosofia. Oh, e quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Daione Regional, ele foi seu criador, um valente, um guerreiro que a Bahia abençoou. Oh, e quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Nas rodas de capoeira, sempre foi um vencedor. De rasteira e cabeçada, muita gente derrubou. Quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Hoje em dia a capoeira pelo mundo se espalhou. Agradeço a mestre Bimba, a raiz que ele plantou. E quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Quem vai ensinar eu, ensinar eu, ensinar? Bate as araúna, bate as araúna, bate as araúna, araúna, araúna, araúna. Bate as araúna, bate as araúna, bate as araúna, araúna, araúna, araúna. Ei, quando você bateu asa, logo fechei os meus olhos. Pensei que era o mestre Bimba que estava chegando pra perto de nós. Se um dia você for embora, no caminho encontrar mestre Bimba, peça pra ele tocar São Bento Grande ou então Idalina. Bate as araúna, bate as araúna, bate as araúna, araúna, araúna, araúna. E se a tarde começa a descer, araúna vem logo posando. Imagino que é mestre Bimba que está nessa roda nos observando. Seu canto arrepia meu corpo, provoca minha solidão. Eu lembro de mestre Bimba e da estrela de São Salomão. Bate as araúna, bate as araúna, bate as araúna, araúna, araúna, araúna. Ei, bate as araúna, bate as araúna, bate as araúna, araúna, araúna, araúna. Bate as araúna, bate as araúna, bate as araúna.